Você pode erguer suas mãos aos céus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não há outro. Não há outro. Eu creio quando as muralhas se levantam. Quantas vezes as muralhas tentam nos cegar, mas elas vão cair pelo poder de Deus. Eu creio, vão cair, vão cair. Escute, quantas vezes as decepções, as frustrações e o medo, quantas vezes as lutas, quantas vezes as dores me e elas vão se levantando, a dor, o sofrimento, a aflição, ou perseguições, quantas são, quantas são. Levante sua mão direita e diga: mas eu creio que elas se levantam, mas não são maiores que o meu Deus. Nenhuma muralha será maior que a promessa de Deus, que a promessa de Deus. Eu profetizo sobre cada família onde muralhas têm se levantado, separando famílias, diante de igrejas e de ministérios. Muralhas têm se levantado com divisões, com traições. Nós declaramos que essas muralhas caem por terra em nome de Jesus. Nós somos geração de Josué que marcha, marcha no seu lugar. Comece a marchar nesse lugar. Pernambuco, Nordeste, Brasil, marcha e crê. Essas muralhas vão cair, elas vão cair por terra. Eu creio, creio, caiam por terra. Você crê? Você crê que elas caem nessa noite? Então erga suas duas mãos pro céu aqui em Cabo de Santo Agostinho, o mais alto que você pode, cante comigo nessa noite. Diga: